saudação especial pra rapaziada à distância, tomando todas. Alô, meu parceiro Fabrício CDs, Pedrinho CDs e meu amigo Dai Furacouro. Se joga, vem! Eu hoje acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver. Caminhando na rua, encontrei numa floricultura um lindo buquê. As flores mais lindas do mundo comprei pra você e fiz um bilhetinho. Na bodega eu entrei e comprei o melhor, o maior, o mais nobre dos vinhos. Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar. 6 meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar. 2 taças na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador. Fiquei te ligando a noite inteira, não atendeu e nem retornou. Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão, sozinho aqui sem você, estou de cara com a solidão. Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? 2 taças na mesa e as flores no vaso murchando, só me fazem chorar. 7999416408 é o número do sucesso. Ô, Paixão, Lucas Camargo. Meu Rajão, canta comigo, vem. Eu hoje acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver. Caminhando na rua, encontrei uma floricultura, um lindo buquê. Flores mais lindas do mundo comprei pra você e fiz um bilhetinho. Na bodega eu entrei e comprei o melhor e o maior, o mais nobre dos vinhos. Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar. 6 meses do nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar. 2 taças na mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador. Fiquei te ligando a noite inteira, não atendeu e nem retornou. Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão, sozinho aqui sem você, estou de cara com a solidão. As flores no vaso manchando só me fazem chorar.